DJ Tubarão. Bora que o Festival da Gló vai até de manhã. Tuba, autoridade absoluta e indiscutível, conquistando junto ao grande público a insígnia de melhor entre os melhores. Este é o cara quando falamos de saudade, DJ Tubarão. Bora, Festival da Gó, saudade com Tuba, senhor! A tua patroa e vai pra esse salão assim. Rubi, maravilha, guarda, como é que é? Pedro Moraes e os cachorrões do aeroporto aqui na minha frente. A minha segunda família tá aqui na minha frente. Muito obrigado, hein? Festival da Gol! Deixa eu abraçar com muito carinho o nosso parceiro e amigo João Dantas, toda a sua família, juntinho do Rubi. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Os amigos do restaurante Rua de Palha, lá de Tracuateua. Aquele abraço aqui do Tubarão. Alô, Paulo! Nosso parceiro e irmão Itamar, torneador Itamar, aquele abraço, hein? Nosso amigo Júnior, o Renê, também a Letícia, o Daniel de Primavera, coisa boa. Olha o Festival da Gó e o Tuba chegou. Etuba, detona meu DJ Rubi. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher, nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina. Chama do carinho, minha amiga Renata, e seu esposo Anderson, a Natasha lá de Belém com a gente, valeu! Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. E aí? Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem... Nosso amigo Vandilson! Obrigado, Valdilson. Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer DJ Joãozinho, saudade de dar com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Convidamos o povo de Boa Vista a participar do primeiro Fest Verão na praia de Peruquara, dia 27 de sábado. Cobertura Poderoso São Jorge, pode crer. Quem será o homem, Rubi, que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Nosso amigo Anderson do Automotivo Honda Civic. Quem será, Nazareno? Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero. Luciana Moraes. Bem, Luciano Cachorrão, aquele abraço, hein? Eu te amo, te quero, te adoro. Da Boa Vista. Eu saí com você aqui para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, família Souza, a palavra grande família de Curuxá aqui no Rubi. Até perdi minha voz, Rubi. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, apenas com um olhar. Segunda-feira é assim, tonelada. É o nosso encerramento, meu irmão. Isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Bora, Boa Vista, como é que é? Não me queira mal. Toda a família Bonde dos 40 também com a gente. Valeu, hein? Eu saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural, não me queira mal. Lendário Rubi Saudade, unindo nosso passado com o seu presente para lhe proporcionar grandes emoções. Lendário Rubi! Nosso amigo Carne Negra tá com a gente. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Olha o Roberto, o Jackson, Jessica Mari, o Cleito Netinho do Shame Rado, Sonamani. Tantas vezes eu falei aqui, tantas vezes implorei pra você ficar comigo, mas não teve jeito, não. Eita, Vandilson! E fechou seu coração. Esse cara que dá valor. Me deixando triste no meu canto abandonado. Eu sou maestro de Jeago, Hi-Fi também. A Estela Dilma, lá de Piraba, Jubibi e a Neuza. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você aqui. Olha as meninas de Capanema também com a gente, a Nani da Jaque Farma, a Tchene também, a Jazé Anete e a Antônia, recortando no Festival da Gol, aqui no Rubi. Rubi. O amor não é assim. Hoje você vem a mim, só que eu não estou mais nessa. Agora não lhe quero mais. Amar você não sou capaz. Não fui eu que quis o fim. Alô, Pedro Moraes! Não era isso que tu queria? Olha o David CQC também, o Renan Willi, o seu Bené, o Valdo, a Lia, DJ Tennyson, Rosiane, Zé Guazés, pode crer. Família Tennyson. Aqui. E a gente vai amanhecer nessa parada, hein? Gente, tem CD do DJ Boy. Tá bombando aqui atrás, meu irmão. Pega logo o teu. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado. Já não sinto nada com você aqui. Nosso lendário! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. O meu amor, Bruna Fascinante. Eu sou filho do Raimundo. Ela ama essa cidade. Da Dona Maria. Ela veio andando pra Boa Vista. Da boca do Amazonas. Quero sair. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu e o meu amigo Nenê e o Anderson, do aqui dos cachorros do aeroporto, só na mão. Americano do Sul. Olha o Fabiano, o Carlinho também, o Neto, o careca da família Remo por aqui, seu namorão. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Tem muita lenha pra queimar. Nosso amigo Pretinho do Totalmente Cobra já com a gente. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Tenho vontade de abraçar o casal aí de um dia ser Sidney e a Gleidiane tá com a gente comemorando 4 anos aí aqui no Festival da Gol. Obrigado, hein? Obrigado ao casal. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Dona Rosana comandando as cachorronas. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Bora dançar Boa Vista. Dá-lhe, meu lendário! voz já sabe o português. Quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. É, Dodô, é assim mesmo. Bora pra cima. Quero sair, Rubi, pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul, eu sei que um dia a minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. É o nosso lendário! Olha como tá bonito o Festival da Gosteano. E claro, eu tenho a agradecer a vocês, o nosso amigo Nazareno, Júnior Cazuza, pra trazer aí o nosso lendário Rubi. Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabe o português, quero ser importante. Nosso amigo Tony da Ceasa, bora Tony! Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser. Olha, a gente quer bater a sua foto aí. Fotógrafo oficial do Rubi, tá aqui na frente. O nosso parceiro Estopa, hein? Pode crer. Eu e eu. Ele tira até a barriga na foto, né, Chupa? É claro. Americano do Sul. Tem muita lenha pra queimar aqui. DJ Tubarão, autoridade absoluta quando o assunto é saudade verdadeira. Simplesmente inconfundível. Dale, Tubarão! E a gente é toda, meu irmão! Bora, Festival da Gol! Bora, Jacaré! Bora, Jacaré! Quem for podre que se quebre. Olha, a gente ainda tem CD do Didi Boy. É só chegar juntinho aqui, hein? Olha o Nazareno, Júnior Cazuza agradece ao casal Anderson, empresário do Provedor Sol, nosso parceiro de sempre, hein? Internet pai dela. Thank you. Eita, Festival da Gol! Meu irmão, te prepara, viu? Se você não passou sebo de Holanda na canela, vai se dar mal. Segura a Boa Vista! Nosso parceiro João Dantas de Primavera, ele que dá valor. Morar, Zona Rosana, toda a família, os cachorrões do aeroporto estão aqui. Obrigado! Os cachorrões do aeroporto fazendo a farra aqui. Olha quem tá com a gente, nosso parceiro Lambisal também, tomando todos, homem lá de Primavera, no apoio total no Rubi. Bora se embora que tem muita lenha pra queimar! Olha o caqueado! Alô, Lambisau! Não vai esquecer do micro-ônibus, hein? DJ Tonelada, mais um CDzão que vai ficar aqui em Boa Vista, meu irmão, meu irmão, meu irmão. E aí, Sheila, o que é que tu acha do Tonelada? Olha quem tá com a gente também, DJ Leozinho, da Rádio Princesa lá de Capanema. Aquele abraço aqui do Tuba, Valeu! Convite de Jabaroca no setor na área, hein? Nosso amigo Nazarenho Júnior agradece os barraqueiros do Festival da Gol. Toda a equipe Light com a gente. Tem muita lenha, meu irmão! Shotzinho de pé de serra, a sanfona mordendo e a neguinha arrastando o pé. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, que é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam todos. Nosso parceiro Grilo, aquele abraço, hein? É pra dar garganta seca, meu irmão. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como... Bora, Luciano, só tu mesmo, mano. Ser feliz na vida como estás, pois felicidade minha é teu amor, que é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam o corpo de outro amor, como o beijo que essa praia deu no mar. Segura, Boa Vista! Nosso amigo Lourinho da Nave do Som tá com a gente. Alô, Lourinho, aquele abraço no tubo, hein? E a gente tá bufando naquela neguinha. Olha os cachorros aqui na frente. Oh, coisa boa. Rubi. Meu olhar não leva jeito de chorar, quando vê o teu sorriso derramar. Riso cristalino de ar. Olha o Nazareno se mordeu, falou tubarão. Vai até 6:01 da manhã. Como eu estou, quer ser feliz na vida como estás, pois felicidade minha é teu amor, nem mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam o corpo de outro amor, como o beijo que essa praia deu no mar. De forró, e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado, é a gente aqui atrás só fazendo cateado. Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado, é a gente aqui atrás só fazendo som no caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, no cangote da morena a gente dá aquele fungado. Caqueado, caqueado, caqueado, no cangote da morena a gente dá aquele fungado. Obrigado, Luciano Cachorrão, bora crer, meu irmão. Você sabe que a parceria já é velha guarda aqui. Olha o forró, a gente dança agarradinho com rostinho. Olha o Lucas da família. De a discoteca é dança de América. Tem o TV, tem com a gente também de Mato Grosso. Suramanha. Só, só, só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Só, só, só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Eu gosto de forró e acho bem melhor quando... Passando que tá com a gente, nosso amigo Tênisson. A morena vai na frente com aquele... Do Tênisson! Aqui atrás só... Lá, Jerônimo, deu! Valeu, Aninho! Gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha, a morena vai na frente com aquele rebolado, e a gente aqui atrás só fazendo caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, no cangote da morena a gente dá aquele fungado. Caqueado, caqueado, caqueado, no cangote da morena. Só quem se garante! Dá-lhe, meu Rubi! Bora dançar! Alô, Vangilson! Não vai chorar! No meu sertão tem remédio milagroso, quina, quina, pedregoso, moçambê e jatobá. Minha vizinha veio um dia me dizer: tô doente pra morrer, faço um chá pra eu tomar. Eu disse a ela: tenha santa paciência, que remédio tem ciência, pode trazer confusão. E o tipizeiro? O tipizeiro começou a amarelar. Casal que conheceram o Festival do Gal hoje, completam 4 anos. O Cid Nelson, bem grande, Giane, lá de Curuçá. Deixa a folha do tipi cair, deixa a folha do tipi cair, deixa a folha do tipi cair. Eu faço um chá pra você dormir. Deixa a folha do tipi cair, deixa a folha do tipi cair, deixa a folha do tipi cair. Eu faço um chá pra você dormir. 35 anos de tradição, Nazareno. É desse jeito que o povo recebe o nosso lendário. No meu sertão tem remédio milagroso, quina, quina, predegoso, muçambê e jatobá. Rubi. Minha vizinha veio um dia me dizer: tô doente pra morrer, faça um chá pra eu tomar. Eu disse a ela: tenha santa paciência, que remédio tem ciência, pode trazer confusão. O tipizeiro começou a amarelar, só presta pra fazer chá quando a folha cai no chão. O tipizeiro começou a amarelar, só presta pra fazer chá quando a folha cai no chão. Deixa a folha do tipi cair, deixa a folha do tipi cair, deixa a folha do tipi cair. Que eu faço um chá pra você dormir. Deixa a folha do tipi cair, deixa a folha do tipi cair, deixa a folha do tipi cair. Eu faço um chá pra você. Só que se garante. Levanta poeiro, festival da Gol. Lendário. No meu sertão tem remédio milagroso, quina, quina, pedregoso, moçambê e jatobá. Rubi. Minha vizinha veio um dia me dizer: tô doente pra morrer, faça um chá pra eu tomar. Eu disse a ela: tenha santa paciência, que remédio tem ciência, pode trazer confusão. O tipizeiro começou a amarelar, só prestar pra fazer chá quando a folha cai no chão. O tipizeiro começou a amarelar, só prestar pra fazer chá quando a folha cai. Alô, Pedro Moraes, deixa! Deixa a folha do tipi cair. Deixa a folha do tipi cair. Deixa a folha do tipi cair. Eu faço um chá pra você. Bora dançar! É o nosso lendário! Manda a caroa do fulorama seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Todas as meninas com a lixoa da boneca. É sinal que o amor já chegou no coração. Meias compridas, não quer mais sapato baixo. Vestido bem sentado, não quer mais vestido em mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Segura! De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando. As cachorronas em peso aqui na frente. Alô, Vandils, como é que é, meu irmão? Me faz nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E o doutor nem examina, chamando o pai ao lado. E logo é disso, Dina, o mal é da idade. E empata a menina, não tem só remédio, nem toda medicina. Tumba! Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Quando o fulorama seca, é um sinal da chuva chega no sertão. Todas as meninas quando enjoa da boneca, sinal que o amor já chega. DJ Tonelada com a gente. Esse aí é considerado aquele Boa Vista. Vestido bem tá só na manhã no lendário. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Como é que é? Manhã cedo já está pintada, só vive. Bora fascinante, bora fascinante. Bora pra cima. E vai até 6 da manhã, meu irmão. Estuda, nem dorme, nem faz nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. Alô, só DJ Tubarão! Ela só quer, só pensa em namorar. Manda ver! Só quem se garante em Boa Vista. Dali, meu lendário! Lendário! Bora, Boa Vista! Zé Davi, um cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. A poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. A poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Nossa amiga Vivian, a melhor cabeleireira do distrito, tá com a gente. A Belzinha também. Nossa amiga Norma. A equipe não interessa onde é a festa. Velho furado fazia forofofom, triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os caba bebendo gritando, dizendo: olá, Luciano! A poeira levantando, os caba bebendo gritando, dizendo: conjunto bom. E aí? Gritando, dizendo ao conjunto bom. Olha, de manhã cedo, 7 da manhã o café é enxova assada com açaí lá nos cachorrões. Tocava bilhete fechado, mas a música não saía. O triangueiro, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ia. Fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algo junto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algo junto bom. Nosso amigo João Paulo também com a gente, DJ Murilo. Nossa amiga Amanda, DJ Tonelada Marcos e Julinho do Quarte tá aqui. Olha a Regiana Cachorrona. Bora, Regiane, pra cima. Gritando, os caba bebe gritando, dizendo algo junto bom. Contra baixo, dá uma lapada, vai. Tem muita lenha pra queimar aqui. Vai, guitarra. Parece Pepeu, hein? O conjunto ponta gota serena. Seu lendário Rubi, mais de 60 anos de tradição. É a nossa pedra aqui no Festival da Gol. Atenção, Rubi. Há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Bora dançar! Que música linda pra você oferecer pro teu amor, hein? Olha o Miguel, o Tony, o Mozart, o Rony. Todo mundo junto aqui, olha. Não foi por acaso. Galera de Paraupebas. Que a gente se encontrou. Simplesmente o nosso amor, Rubi, já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Olha aqui você. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. Destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Dá-lhe, tubarão! Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi. Você nasceu pra mim, eu pra você. Ai, meu CD! Você nasceu pra mim, eu pra você. Olha de grilo no seu grande amor. Esse aí já se limpou, hein? Esse é o Festival da Gó que eu conheço. Aquela saudade bem painel. Você por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Os amigos do Iago Pesca, aqui no Rubi. Rubi. Simples caso ou acaso, a gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Sheila, abre a janela. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Com novo sentido. Os perturbados com a gente. De iluminar, de reluminar. Atenção, Júnior Cazuza. Dá um chega aqui atrás, rapidinho. Sorriso sucedeu com seu jeito simples. DJ Tubarão, já fechado no final da marujada, hein, meu irmão? Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Alô, DJ Tubarão! Olha as felinas, são com a gente também a Lene, a Marta, a Joja Mary e a nossa amiga Maria, valeu! Parceiro Nazareno, Júnior Cazuza! Eita, festival da Copa e Deus! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela e o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples. Meu gerente Laércio. Por ali só passando pano. Bora, Zé. Bora, Lécio. Olha as tops de Andresa e Samara também. A Jossa e a Kíria tá com a gente. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Amiga moça do lojão de Amácia André Saramani. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Aqui vou te levar naquele canto que fica. Isso que é saudade do pai d'égua. Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir, acordar e ver você sorrir. Mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Rubi, onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor. Bora, Boa Vista! E nesse mundo, desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar. Lourinho da Nave do Som, curtindo do seu aniversário. O que é que tu quer, Lourinho? Eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Oba, oba, oba, oba. Eu quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero que você me leve pro seu corpo se fazer. Aqui tá lotado, tá socado, tá bochecha com bochecha. Se não for pra tocar com qualidade, mas antes nem tocar, é o lendário Rubi Saudade, ponto final. É o nosso lendário! Vou te mostrar. Lendário. Que você jamais sonhou. Onde a chuva, o canto e as flores tem mais amor. Bora, fascinante. Nesse mundo, desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder. Eu quero assim, fascinante. De amar você. Ai. De amar você. Poderoso. Eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui a pouco não vou mais deixar você longe de mim.

e entregou o seu amor a um outro qualquer. Olha o estopa, ele não é mais fotógrafo, já é brincante, é doido. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Onde essa desgraçada? Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boa Vista, hein? Eu quero é beber. Jacaré dos cachorros. Oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Olha o nome da desgraçada. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Júnior Cazuza, essa dupla aí está de parabéns, viu? Que festa linda! É doido! Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Quem é? E vai pro salão. É o Festival da Goa 2019 e o projeto 2020 já está avançado, meu irmão. Hoje fascinante. Hoje, meu amor, quero te encontrar aqui. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Rubi é meu lugar poderoso. Hoje, meu amor, lendário, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero. Bora, Vandilson! Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Bora, tonelada! Que ainda te amo e pra você quero. Abraçar com muito carinho as irmãs de Marluce, a Marli também, e a Marcelene, e a sua filha Jennifer, aqui no Festival da Go. Bora dançar! Gente, dia 25, quinta-feira, a gente está em Sori. Sábado, Mocoroca. Domingo, São Caetano de Oliveira. Segunda Imperial. E ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu

esquentando, esquentando, esquentando, esquentando. Cadê o grito das solteiras? Tem muita mulher solteira aí. E cadê o grito dos solteiros? Bora dançar, bora dançar, bora dançar. Já! Aí nosso amigo Márcio de Boa Vista, meu irmão. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta é de farrear. Que ela é? Festival da Gol, tá bonito demais. Ela é a rainha do bar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Dança, dança, dança, dança. Cisca, varejeira, eu quero ver você. Para a galera do Festival do Siri, tá com a gente, vem aquele abraço do tubo, hein? Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. Balanço desse brega, você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Gira a gatinha, gira, gira a gatinha, gira a gatinha, já, já, já, já. Segura os cachorros aí, já, já, já. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Olha quem tá comigo, o grande Roberto. Lá no meio do ele falou tubarão, que eu, quero é eu sou apaixonado pela Lene. Por favor, dançar contigo. E eu tô me declarando pra essa mulher aqui no Festival da Gol. Alô, Lene, se liga, Lene. Eu seu coração, eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Tá de tubarão! Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão. Olha o Joroca também, o Carlos. A galera. A Jaque e o Evandro com a gente. Aquela confusão. É Joroca mesmo. Amém, Senhor. Não importa se é branca, loura, preta ou sarara. Aqui. A verdade é que o brega todo dançar. Só quem se garante, meu irmão. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar, um pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar, um pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Bora curtir! Por aqui até o sol raiar. transar com você. Tenho amor pra valer. Quero ver rebolar o pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Meus amigos Zeto, da equipe Sexo, tá com a gente, bora crer. O prega veio, ele veio pra ficar. Bora beber Zeto, tu tá muito bufino, filho. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão, os cachorrões e as cachorronas, a galera se levanta, é aquela coisa. Eles não querem nem saber. Não importa se é branca, loura ou preta ou sarara. Alô, Vandilson, uma enxova de 4 quilos pro mestre Gilmar, 7 da manhã, te vira. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar o pregado parar. Ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar o pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Bora, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Toda a família Torres aqui no Lendário, meu irmão. Vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Um abraço, galera da lanchonete. Batatinha do Carvalho de Capanema, hein? Tomando todas por aqui. Nosso amigo Raimundo, a Gisele, a Fernanda e o João. Obrigado, viu? E vai, e vai. Quando o cara tá engenheirado, a mulher quer jerecar toda hora. Fica liso que tu vai ver. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Eu não é daqui. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Como ela fazia? E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Bora dançar, bora dançar no lendário, lendário. Quem é que tá feliz aí? Bora dançar. Uma esquentadinha aqui. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Já tem muita coisa pra rolar, meu irmão. Nosso amigo Jacaré também, dos cachorrões do aeroporto. Parceirão aqui do tubo, obrigado, maninho. Quando ele fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Gilmar, eu não quero nem comentar, vou deixar pra ti. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Nosso parceiro Estopa! Que lambada! Já era a fotografia! O homem é brincante, não quero nem saber, meu irmão! Olha o patriarca e a matriarca da grande família de Curuçá! Todo mundo aqui! Aqui! Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá. Nosso lendário! Uma lenda nunca se apaga. Lendário. Rubi Saudade.